Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Prosseguimos com a carta à igreja em Tiatira, que foi bem analisada no programa anterior, mas é sempre bom ler o texto sagrado para que ele vá formando boa morada em nossa mente. Carta de Jesus à igreja em Tiatira, capítulo 2 do seu Apocalipse, consoante São João, versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, algumas coisas contra ti, porque permites a Jezabel, mulher que diz profetizar, pregar e seduzir os meus servos para praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que fizesse penitência. Ela, contudo, não quer arrepender-se da sua prostituição. Por isso, eu a reduzirei a doente em cima de uma cama, e aqueles que adulteram com ela se verão em grandíssima tribulação se não fizerem penitência das suas más obras. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda rins e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Vi que vocês observaram bem o que diz o Cristo. e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Mas guardai bem o que tendes até que eu volte. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá. E as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, a estrela d'alva. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Eu já expliquei que esse anjo não é somente o líder espiritual da igreja em Tiatira, em Sardes, em Pérgamo, em Esmirna, enfim, em todas elas, a começar por Éfeso, e terminar por Filadélfia e Laodiceia. Não. É também, e prestem atenção, o anjo que dirige do mundo espiritual aquela coletividade. Daqui para frente, quando nós estamos em pleno empenho de realizar uma das mais importantes determinações da religião de Deus, firmada na Bíblia Sagrada, que é juntar a humanidade de cima à humanidade de baixo, significa dizer que temos que juntar o menor ao maior, a humanidade de baixo à humanidade de cima. Não juntar a humanidade de cima à humanidade de baixo. Poderia dar a impressão que nós vamos criar uma situação de formar um Deus antropomórfico, que é o que fez a humanidade de baixo em grande parte de sua história. Ora, Jesus disse à samaritana no poço de Jacó que nós somos, ou fomos, criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Deus é espírito. A humanidade usa somente 10% da sua capacidade cerebral. Então falta bastante para chegar à compreensão do que é ela própria como espírito. Daí certa dificuldade do homem em se integrar em Deus, no seu tempo e no seu espaço, e tornar ele próprio a profecia. Basta ver que nós, humanidade de baixo, criamos tais condições a ponto de formar um Deus antropomórfico. Nós fomos criados, segundo Jesus, à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito. O que é que fizemos nós, seres humanos? Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Invertemos as coisas, os polos. E não queremos que ocorram tantas tragédias no mundo. Nos negamos a trilhar a lei divina, a estrada da lei divina. E como crianças irresponsáveis, e sem ofender as crianças, ainda reclamamos da situação quando fazemos tábula rasa do ensinamento de Deus. Observem aqui na carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Bronze polido é segurança e beleza. E olhos como chama de fogo são como um contraponto ao que a gente lê aqui no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Se alguém quiser partilhar, dizer alguma coisa, lá o anjo tem pés de bronze fortes, brilhantes, bonitos, e olhos como chamas de fogo. Aqui, quer dizer, é uma coisa divina. Tanto que ele pode ver na igreja de Tiatira, que se submete a Jezabel, a sua parte divina, a sua parte boa. Conheço as tuas obras, quer dizer, no meio da escuridão que Jezabel fez descer sobre a igreja em Tiatira, como ele tem olhos de fogo, como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido, quer dizer, está seguro sobre suas origens, sobre sua base, ele pode ver essas coisas, está aqui no versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Por quê? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. E quando ele faz um julgamento, faz o julgamento seguro, porque os seus pés não são como na estátua do sonho de Nabucodonosor, desvendado por Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Parte de ferro, parte de barro. Tinha que cair mesmo aquela construção maravilhosa. Mas aqui não. Isso é o contraponto à visão do homem ignorante das coisas espirituais e sem amor na sua alma. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23. A luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos o quê, Vanderlei? A lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo. No corpo daquele anjo da igreja em Tiatira, eles eram realmente lâmpada, porque ele sabia ver a parte boa naquela confusão toda montada por Jezabel. E há pessoas na terra que não conseguem ver nada de bom nos seus irmãos. Depois querem ser felizes, não conseguem. São os olhos a lâmpada do corpo de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti exista sejam trevas, que grandes trevas serão. Há pessoas que querem salvar as criaturas e só sabem ver aquilo que chamam de parte ruim. Jesus lamenta isso. Você que me escuta, vocês que estão aqui comigo, eu próprio, nós temos que fazer a nossa escolha. Ou olhos de trevas, que farão tudo em nossa volta serem trevas, ou olhos como desse anjo, que aliás é o Filho de Deus, que nos alertou que não devemos ter os olhos, que são a luz da nossa casa, do nosso espírito, trevosos. Estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Como é que alguém no mundo pode se atrever a só ver mal no seu semelhante? Pois não, Vanderlei? Meu pai, eu estava prestando atenção no que o senhor está falando. Realmente, os olhos, como chamas de fogo, ele consegue identificar naquele emaranhado de coisas, né, de confusões humanas, consegue enxergar a parte boa. E a Legião da Boa Vontade, ela tem sido isso a vida toda. Destacar a parte boa, a parte de Jesus que há dentro das pessoas. Por isso ela tem tantas campanhas, tantas as finalidades da Legião da Boa Vontade, que vem exatamente exaltar a parte boa que está dentro de todos os semelhantes e não ficar somente parado na faixa escura, porque todos nós temos as nossas partes de Babilônia, digamos assim, nós aprendemos com o Senhor. Tem que ser sublimada. Que tem que ser sublimada, exatamente. Então, e como? Através das boas obras, através da fé realizante. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, nós podemos ler: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Estas coisas, diz o Apocalipse aqui, tem que a gente atira. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O Filho de Deus, mesmo que nos alerta no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, versículos 22 a 23, a não termos nossos olhos como trevas, porque senão tudo para nós será treva, começar o nosso corpo. Mas vocês estão entendendo o que estamos dizendo aqui? Sim! Isso é muito bom. Pois não, Iranito? Iranito está em dócil ali querendo falar e o Alvino também. Vamos lá. Irmão Pelé, nós percebemos aqui no Apocalipse de Jesus para os simples de coração, nessa leitura que o senhor tem feito, magnífica, né? Que não há quem não entenda, né? A misericórdia de Jesus é explícita aqui, através dessa conotação que ele faz do anjo, né? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, como o senhor tem explicado, está explicando aqui, o fogo ilumina. Então, o que nós temos que ser, nós temos que nos tornarmos em luzes, para que iluminemos o nosso interior, a partir do nosso interior, removendo a treva que possa haver dentro do nosso interior, e para que a gente possa nos tornarmos em candeias, iluminando tudo ao nosso redor. E então eu faço um destaque aqui que eu, no versículo 21 e unindo ao versículo 18, quando a apresentação do Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e logo em seguida, no versículo 21, vem escrito: dei-lhe tempo para que fizesse penitência. Isto é, quer dizer, Jesus age de misericórdia para conosco. Então, por que que nós não iríamos fazer o mesmo com os nossos semelhantes? E no versículo 22 ainda, né, vem escrito: eu a reduzirei a doente em cima de uma cama, e aqueles que adulteram com ela se verão em grandíssima tribulação se não fizerem penitência. Quer dizer, mais uma vez, Jesus... Das suas más obras. Exatamente, das suas más obras. Quer dizer, há uma condição, né, a partícula C aqui: se não fizerem penitência, então acontecerão essas tribulações que poderão acontecer se a gente não se arrepender. Ou seja, se nós não praticarmos o novo mandamento de Jesus, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é necessário que assim como Jesus tem os olhos como chama de fogo e os pés firmes, como bronze polido, nós também nos tornemos dessa forma. Como? Praticando boas obras, praticando o novo mandamento, agindo de misericórdia, com boas ações, com bons pensamentos, com boas realizações. Como o senhor disse no programa anterior, que a fé sem realizações é o fim da sociedade. Então, eu achei esse pensamento extraordinário, que ele demonstra aquilo que todo país precisa pôr em prática, né? A sociedade solidária, a consciência do cidadão livre através da prática dessas boas realizações. Só assim qualquer nação terá sua liberdade, como o senhor bem diz. Nenhum povo é livre se não tiver Jesus como seu libertador. E essa pregação do Apocalipse, Jesus para o Simples de Coração, que o senhor tem feito, tem realmente libertado não somente o Brasil, mas também o mundo. Porque o pensamento é força. Então, o que o senhor fala vai ao ar através de centenas de emissoras, né? E a gente vê que muita gente, inclusive, copia o que o senhor fala e repete, mas, infelizmente, se esquecem de dizer o autor daquela magnífica ideia, daquela ideia genial que transformou seu pensamento. Então, isso é necessário, que nós divulguemos a palavra do Senhor, mas é indispensável que o seu nome seja dito através dessas palavras, para que todos vejam que quem tem palavra, quem tem, digamos assim, exemplo, quem tem boas obras para mostrar ao mundo, é sinal que tem bons pensamentos, vive realmente dentro do Evangelho, viva o Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Entrar na vibração do Apocalipse de Jesus é ligar a tomada ao terceiro milênio. Terceiro milênio das nações. Obrigado, Irani Maria dos Santos, por suas palavras sempre generosas. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Estou lembrando que disse a vocês que esse anjo não é somente o líder espiritual da igreja de Tiatira ou em Tiatira, Sardes, de Pérgamo, de Esmirna, enfim, de todas elas, Éfeso até Filadélfia, Laodiceia. É também o anjo que dirige do mundo espiritual aquela coletividade. Cada coletividade tem o seu anjo protetor, até mais. Nós estamos aqui no empenho de realizar uma grande missão da religião de Deus, firmada no texto sagrado, juntar a criatura ao seu Criador. Jesus disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. homem rebelde ainda, criou um Deus à sua imagem e semelhança de homem. Eu sempre tenho dito aqui, não sei se as crianças esqueceram, que o ser humano criou um Deus antropomórfico, com barba, espinhento, são tomar banho, fede. Antropomórfico, ou então antropomórfico, quer dizer, com forma humana e os defeitos humanos, antropo-homem. Nós temos que elevar a humanidade de baixo na direção da humanidade de cima, bem que a humanidade de cima venha descendo também com uma nova Jerusalém, que desce do céu, até que a nova Jerusalém chegue, a Jerusalém da terra que hoje está espalhada por todo mundo. Deve atender aquela convocação de Jesus que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, tantas vezes quis eu juntar teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos sob as asas. Por um tempo não me vereis, porque tudo fiz por vós e não o quisestes. Se refere ao povo, passou para o plural. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lamento de Jesus sobre Jerusalém, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. Mas a Jerusalém celestial vem descendo. Porque Jesus também já vem vindo. Quando ele chegará, não sei. Ele próprio diz que nem os anjos do céu, nem o Filho sabem. Só o Pai que está no céu. Mas essa suspensão que esta profecia de sua volta provoca é saudável, porque ficamos sempre a nos preparar para recebê-lo como alguém que quer receber uma figura muito querida. Jesus já vem vindo. E ele é um espírito tão evoluído, tão divino, que não pode vir de chofre. E ele vem descendo, e vai adequando a sua vibração, a vibração pesada da nossa humanidade. Ainda pesada. Mas lá vem vindo o Cristo. Ele vem pelos milênios. E na frente, seus batedores. Porque ele mesmo diz no sermão profético que mandará os seus anjos antes com clangor de trombeta, quer dizer, força de som. Já ouviram trombetas tocando? Vocês já imaginaram o som forte? É a eloquência para acordar os distraídos, a eloquência de Deus. A vinda do Cristo é crescente. Ela vem num crescendo. Ouçamos os seus batedores. Nós fizemos uma cruzada do novo mandamento do lar, lá em casa, às 8 da noite. Eu sempre espero que vocês tenham entrado nessa vibração. Quem entrar vai sempre se sentindo muito bem. Quem se distraiu não vai se dar tão bem assim, porque perde a vibração inicial de um trabalho que não é meu, hein? É de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Eu sou uma sombra que passa. Jesus permanece para todo o sempre. E não podemos esquecer de que no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz: nós nos reunimos para que ele se aproxime de nós. Repito, ele diz no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. No capítulo 11, versículos 28 a 30: vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou pacífico e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem quiser viver sob a ditadura humana é não aceitar essa convocação. E quem queira aliviar a nossa vida do sofrimento causado pela ignorância espiritual, que nos leva a ter olhos trevosos, ao invés de ter olhos como filho de Deus, como chama de fogo, como está na igreja em Tiatira. Eu aviso a todos e a todas que estão perdendo o seu tempo, que os tempos chegaram, com Jesus não se brinca. Como diz o apóstolo Paulo, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial com a prece ecumênica do Pai Nosso que Jesus deixou para toda a humanidade, porque aqui não há impeditivo nenhum. Qualquer um pode fazer. Religiosos e até mesmo ateus. Ateus também é filho de Deus, né? Há um dia lá, com grande sofrimento, ele diz: para quem apelar? Aí naquele momento ele se lembra que é uma criatura de um grande Criador, paciente, como aquele que ama de verdade. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade. Ainda estamos aprendendo a tê-la perfeita, a boa vontade de Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a comida que não perece, o alimento para o espírito, o pão transubstancial. Porque o pão para o corpo, iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, nós cremos em ti. Nós cremos em ti, Jesus. Cremos, cremos, cremos, cremos. Sabemos que a tua misericórdia que nos sustenta e que todo aquele que em ti confia não perde o seu tempo. Por isso, cada um de nós tem um pedido a te fazer agora, inclusive a fluidificação deste líquido, se não houver um recipiente qualquer, do nosso próprio corpo. A maior parte dele é constituída de fluidos. Atende, Jesus, a este pedido e socorre os nossos entes queridos que estejam enfermos. Graças, Senhor, dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como disseste no Apocalipse, nosso divino chefe, mestre, amigo, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor darei a comer os frutos da árvore da vida eterna que se encontra no paraíso de meu Deus. E para terminar, fortalecidos para o trabalho, com que construiremos um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz, ciente de que tua volta vai num crescendo e que entrar na vibração do teu Apocalipse, Jesus, é ligar a nossa tomada ao terceiro milênio das nações. Nós repetimos com os anjos da milícia celeste o anúncio que fizeram da tua primeira vinda aos simples pastores do campo. Não se mostraram os anjos da milícia celeste nos palácios, nos locais onde estão aqueles que ainda não querem ouvir a voz do chamamento de Deus. Apresentaram-se aos pastores do campo, bem que dos palácios também existam aqueles de bom coração, como Joana de Cusa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus.